Maria Azanha. A morte tem luvas brancas. A morte tem luvas brancas tão belas. Todos os que amo já têm as suas. Seus dedos longos de bruma, revoltos pela luz do luar e pelo temor das pessoas, são como estrelas em seu arco de triunfo. Há quem diga que elas são o alforje e o perfume da lua.